Olá, amigos do podcast Triwine. Chegando agora para a nossa 21ª edição, onde esta semana iremos falar sobre as etapas que aconteceram em Martinsville, da Camping World Truck Series e da Sprint Cup. Começando no primeiro bloco, lógico, falando sobre a etapa da Truck Series, que aconteceu no sábado à tarde. Primeira vitória de Darrell Wallace Jr. na categoria. Um dado curioso aqui, a gente até estava reforçando a pesquisa aqui antes de entrar no ar. Na verdade, a segunda vitória de um negro, né, entre as categorias principais da NASCAR. A primeira foi do Wendell Scott lá em 1964. Já se vão 50 anos praticamente, né? 49 anos, é isso? Minha conta está correta, Hélio e Leonardo? 40 anos. São 40, 64 para 2004, são 40... 39 anos. 39, isso. Já se vão 39 anos. Assim, muita gente parabenizando o Bubba Wallace pelo feito. E eu já particularmente, após jantar, fiquei muito feliz com a vitória dele. Vamos chamar os destaques do Leonardo aí, depois do Alhão. Comentar um pouco dos incidentes que aconteceram lá, com ênfase para Kevin Harvick e Ty Dillon. E aí nós vamos debater aí a prova depois dos destaques. Bom, boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. Boa noite quem estiver nos ouvindo. Boa tarde, bom dia. Essa semana o Hélio está de volta. E falando do Darrell Wallace Jr., ele fez um excelente trabalho em Martinsville. A vitória veio para ele, não foi de graça, apesar no final até que parecia que foi, mas não foi de graça a vitória para ele. Ele lutou muito, andou muito bem a tarde inteira. Logo nas primeiras voltas, batalhando com o Denny Hamlin, já mostrou que ele estaria muito afim, sim, de vencer essa corrida. Então, já ele, um grande destaque da tarde realmente foi o Darrell Wallace Jr., né? Chega a sua primeira vitória. Ele que ainda está no seu primeiro ano da Truck Series, né? Faz a primeira participação, tem apenas 19 largadas, né? Mas já consegue a sua vitória. Essa vitória que já teria acontecido antes, né? Eu já esperava essa vitória dele antes, tanto eu como o Hélio, o Pedro, né? Mas chegou só agora a vitória, demorou um pouquinho, mas ela chegou, e parabéns. E foi merecido o trabalho dele, merecida a vitória dele. Os meus destaques hoje, eu vou destacar hoje o Brendan Gaughan. Brendan Gaughan chegou em segundo. Ele faz o segundo lugar dele esse ano, né? Ele fez o segundo. Ele foi segundo em Charlotte e segundo agora em Martinsville. Assim, para ele em termos de campeonato não vai adiantar muita coisa, né? Mas assim, esse resultado já vai deixando já ele preparado já para o ano que vem, né? Que ele pode até, apesar que ele já está confirmado na Stratis, né? Mas assim, pode aparecer algum patrocínio para ele levar para lá. Se bem que a Salt Point Hotel, né, que é da família dele, já falou que vai bancar a carreira dele, a temporada, vai bancar o ano que vem lá na Stratis. Mas patrocínios sempre são bem-vindos. Meu outro destaque também é o Ben Kennedy fez uma corrida excepcional, terminou em quarto lugar na corrida, foi muito bem, andou boa parte da corrida dentro do top team, né? Não foi um piloto, não foi tipo, que sobrou, então fez um top 5 para ele, terminou a corrida em quarto, foi um excelente trabalho, ele tem apenas 4 largadas na Truck Series, né? Então tá mostrando, pelo menos está mostrando que é um bom menino. Ele também fez bonito também esse ano na KN Wish. Se eu não me engano, foi na KN Wish que ele teve 2 vitórias esse ano. Foi isso mesmo, 2 vitórias na KN Wish. O meu outro destaque aqui é o Johnny Sauter, né? Eu quero destacar o Johnny Sauter, porque o Johnny Sauter, ele até teria chance de ganhar a corrida, né? Ele, em certo momento, no final da corrida, ele apareceu lá, mas acabaram empurrando ele um pouco para fora, né? Terminou a corrida em oitavo, fez uma boa corrida, veio fazendo um ano de recuperação, e nas últimas 4, 5 corridas, todas as corridas, nas últimas 5 corridas, todos ele terminou no top 5 e fez, tem a vitória em Talladega, né, o Johnny Sauter, venceu em Talladega, foi segundo em Vegas e foi quarto em Iowa, oitavo em Martinsville nesse final de semana e décimo em Chicago. E meu outro destaque, só para concluir aqui, foi o Scott Riggs. Scott Riggs que também acabou sendo jogado para fora, né, do traçado e terminou apenas em oitavo. Eu falo apenas porque ele estava lá em terceiro, ele estava em terceiro ou quarto, né, quando ele foi empurrado para fora da pista e terminou a corrida apenas em oitavo. Um excelente resultado para o Scott Riggs, relembrando um pouco do Scott Riggs que nós conhecemos há alguns anos atrás. Pedro? Hélio? Então, pessoal, tivemos uma corrida muito boa, sensacional. Bubba Wallace mereceu a vitória. Eu venho falando nos últimos programas, né, que ele vem evoluindo. Até quem me acompanha no Twitter sabe, né, que eu sempre estou ressaltando que o Bubba está evoluindo, como o Pedro sempre diz, né, e o Léo. Ele poderia ter vencido antes na categoria. Teve um início de ano muito bom, só que era muito afobado, acabava cometendo erros idiotas. Ele, tipo, deu pra ver muito na comemoração dele um semblante que ele ficou aliviado, porque você via nas falhas dele que ele sentia muito, é um piloto muito emocional. Foi uma grande vitória, como o Pedro falou, segunda vitória de um negro na NASCAR. Palmas pro programa de diversidade da NASCAR, que através da Rap Race na KN East vem promovendo alguns pilotos de minorias étnicas americanas, né? Como o próprio Kyle Larson, que veio da própria Rev Racing, correu lá no passado, no lugar que era do Bubba, em 2010. Foi a 18ª vitória de um piloto vindo da KN East nas principais divisões da NASCAR. Um de outro dado aqui, fica que é o quarto piloto que conquista sua primeira vitória em 2013, que os outros foram Kyle Larson, Chase Elliott e Jeb Burton. Por coincidência, esses três a bordo de truck da Turner Scott, né? Mesmo truck do Chase Elliott sendo com o aporte de Rick Hendrick, era um truck da Turner, que ele estava utilizando em Mosport. E outro detalhe que eu quero colocar aqui é que essa história foi muito importante, porque durante a semana, eu infelizmente não pude estar no programa passado, mas houve boatos que a equipe de Kyle Busch estaria sofrendo com patrocínios, até provavelmente o programa da Nationwide estaria sendo extinguido, né? E da Truck Series sofreria uma redução. E o Bubba, como todos sabem, é um piloto de joguinhos, né? E como ele não tinha conquistado a vitória que todo mundo esperava, né, e pelo fato de Drew Herring, que é um outro piloto de desenvolvimento da Gibbs, vai ter duas oportunidades no fim de ano, e se ele, por acaso, ir muito bem em Phoenix e muito bem em Holmes, poderia estar tirando um pouco da atenção que Bubba receberia, né, porque todo mundo esperava que ele conquistasse uma vitória no início do ano. Os meus destaques é o Ross Chastain, que infelizmente a equipe de Brad Keselowski cometeu um erro durante a metade da corrida. Ele e o Ryan Blaney não entraram nos pits e o Ross virou história. Mesmo assim, ele por muito pouco não terminou bem na prova, ele ainda se recuperou. Quem viu a corrida e viu aquele truck 19 subindo, dando bump em todo mundo, um autêntico piloto de short track, muito agressivo. Em Day Talladega, ele também teve uma atuação muito boa, dando bloco nos caras na curva, no próprio Kyle Busch. O Kyle Busch só terminou um pouco mais atrás daquela oportunidade, né, por causa de um bloco que ele tomou do Ross. Eu acho que se o Chastain recebeu um truck fuceasse em 2014, até na equipe de Brad Keselowski, por exemplo, eu acho que o Ryan Blaney vai suar um pouquinho com o Melancia, né? Ele que era patrocinado por uma associação de agricultores lá que plantavam melão, melancia, agora eu não lembro direito. Mas o dado curioso. E outro destaque aqui, no meio de tanta gente, o Léo já citou o Riggs, já citou o Penn Kennedy, que fez uma corrida espetacular. Vai para a Germán Quiroga, que teve uma corrida muito sólida, no meio daquela loucura que foi, né? Bump para cá, bump para lá, muita gente arrumando confusão. O Quiroga terminou no top 10, muito bem. É, outro piloto que eu quero destacar aqui é o John Westall. Ele terminou em 13º lugar, mas ele teve uma corrida muito tranquila. É diferente do que a gente... do que ele se notabilizou de ser um piloto que arrumava confusão, calçava amarela, numa corrida tão agressiva assim, você não viu ele cometendo erros. Foi muito legal ver a atuação dele. E o meu último destaque aqui vai para o Jody Sauter, né? Que o Léo lembrou, né? Mas o Sauter ele foi um dos pilotos mais agressivos durante a tarde. Ele apanhou, deu nos caras, chegou com a caminhonete toda estourada no final, mas ele conseguiu pelo menos um top 10. Essa prova do Sauter mostra bem o que foi o campeonato dele. Ele andando, ele com um ritmo muito forte, muito agressivo, encarando os caras pau a pau, mas com azar, acabou não tendo muita sorte em 2014. Espero que em 2014 ele dê a volta por cima e quem sabe até conquiste o título, né? E o meu outro destaque aqui, eu já ia esquecendo, até curioso, a gente vai falar durante o campeonato, né? Mas foi o primeiro acidente que o Matt Crafton sofreu no ano, se eu não estiver enganado. Foi o primeiro avaria desse nível aqui. E numa situação que ele não teve culpa nenhuma, foi culpa do... Foi, digamos que o azar dele foi estar logo atrás de Kevin Harvick e Ty Dillon, que deu aquela confusão lá, que todo mundo sabe o que aconteceu. A gente vai falar muito disso aqui. Meus destaques foram esses. É, então, bom, difícil não destacar o Bubba Wallace, né? Só confirmando, são 49 anos mesmo desde a vitória do Scott lá em Jacksonville. É, bom, o Wallace foi sólido, né? Liderou quase metade do evento. No final, cheguei a pensar que ele ia ter rivais para trombar de frente com ele, mas ele foi soberano mesmo. Algo muito parecido com o que ele já tinha feito em Dover e acabou deixando a vitória escapar lá, né? Dessa vez a equipe acertou, ele foi agressivo na medida certa, ficou longe de confusão, que é muito importante em Martins, e conseguiu capturar sua primeira vitória. É, o Brendan Gaughan também tem que citar ele aqui, ele está fazendo uma boa temporada, apesar de ser um pouco irregular, ele consegue chegar na frente, aparecer na frente bem. Talvez não estivesse ali em segundo se os carros 14, 3, 88 e o 94 não tivessem se envolvido naquele assim, incidente polêmico lá que deu toda aquela confusão. É bom, o Jeb Burton não preciso falar muito, ele está andando bem desde o início da temporada, né? O Ben Kennedy me surpreendeu um pouco com esse resultado na 30, mas essa caminhonete ela costuma andar bem mesmo e quando ela pega alguém com talento, ela aparece na... O Blaney se recuperou após uma rodada lá no início da prova, né? Mostrando que ainda é um cara forte e também se recuperando dos incidentes que ele teve nas últimas corridas. É, o Denny Hamlin não é surpresa em Martins e é surpresa ter terminado em sexto e não está brigando lá na frente. Mesmo assim, um bom resultado para o Hamlin que está num ano péssimo. O Quiroga, como bem o Hélio destacou, se manteve naquela zona de conforto ali, entre 12º, 7º, 8º, e acabou finalizando em 7º, ficando longe de incidentes também, que era o mais importante. O Sauter apoiou bastante durante a tarde, talvez tinha truque para vencer, né? Chegou a liderar voltas, mas ainda acabou perdendo um pouco no final. Acredito que, se eu não estou muito enganado, ele foi tocado no finalzinho e acabou perdendo tempo. Surpresa o Scott Higgs, o Buescher se recuperou de uma rodada. A gente teve um bom desempenho do John Hunter no Meshack, que fez sua estreia numa caminhonete, né? Ele que não tem experiência nem com carros de East e West, se eu não estou enganado, se fez um ou outro largado. Bom, a surpresa o 17º do Crafton. Para mim, ele que é o principal culpado desse incidente que nós vamos falar bastante ainda durante o decorrer desse bloco. Péssimo dia para o Miguel Paludo, truck ruim o dia inteiro também, há de se destacar isso. Rodou no início da prova, foi o Lapdog na última bandeira amarela, só completou na volta do líder para fazer esse Lapdog, mas sofreu com a caminhonete mal acertada a tarde inteira. Cara, destaques eu acho que eu fiquei com pouco para falar, porque vocês destacaram muito bem e eu acabo concordando com todos, só peguei esses tópicos aí do top team e alguns pilotos que estavam no top 20 aqui. Me surpreendeu. Fala Pode do falar. John Hunter, né, Metcheco aí. Já falei dele, falei que. Bom, boa prova. Até Pedro, com... Oi. o John Hunter, ele corre na Super, na Southern Super Late Model, uma série regional lá. E ela é muito, ela, se não me engano, ela corre onde tem um snowball no final do ano, é bem sacola lá, se não tiver enganado, né? É uma série que a gente acaba acompanhando meio por cima, né? E ali eu vi algumas provas dele na KN, ixi, daí eu não me deu boa impressão. Ele correu no desafio da praia no início do ano, né? Eu olhei ali, ele correndo, não me encheu os olhos, mas depois, vendo alguns vídeos dele disputando essa série aí, eu meio que mudei a minha opinião sobre ele. Ele é muito novinho também, né? Mas é interessante, né, ver o Johnny Nemechek, né, com o filho, né, e o herdeiro, né, do legado do carro 87, né? Bem lembrado. Bom, a destacar de negativo para mim o Ron Horne. Eu esperava que ele fosse terminar bem e ele tá virando um para-raio de acidente, como o Hélio costuma dizer desse tipo de piloto, às vezes com a caminhonete um pouco mais fraca. Mesmo classificando ela na frente, ele acabou se envolvendo um trompo lá com o Ben Kennedy, arrumou confusão para todo mundo lá. Com o Sauer também ele se pegou, então assim. E acabou mal, né? Acabou em 28º e tinha tudo, talvez, até para vitória, quem sabe. Largou bem, andou bem durante boa parte da prova. Bom, de incidentes, deixa eu só computar aqui quantas bandeiras amarelas foram. 10 bandeiras amarelas. 10 bandeiras amarelas, mais de um quarto da prova sobre bandeiras de precaução. A gente teve a primeira bandeira amarela causada pelo Clay Greenfield logo no começo da corrida. Depois, um trecho longo de bandeira verde aí, 60 e poucas voltas. Foi quando o Ryan Blaney acabou rodando. Curiosamente, o Lucky Dog nessa bandeira amarela foi o Ben Kennedy, né? Então quer dizer que ele não começou tão bem a prova, mas terminou de forma excelente. Aí a terceira bandeira amarela foi um incidente do Paludo, né? Também rodou sozinho. Uma por detritos no meio da prova, depois uma rodada do James Buescher que se recuperou, um incidente do Hornaday com o Kennedy, depois um incidente do Hamlin com o Crafton, obrigado, número 27, quem que estava nela, meu Deus do Jeff céu, Agnew. Jeff Agnew. Rodando na 2 também, a 2 fez bastante vítima, né? Fez uma, duas, três, quatro vítimas. Eu vi uma estatística, Pedro, que a curva 4 é a curva que mais tem acidente. Não foi no caso da Truck, né? No caso da Truck foram 3 na 4 e uma, duas, três, quatro, cinco na 2. E aí, por fim, o momento mais polêmico da prova, né? Foi quando o Ty Dillon e Kevin Harvick vinham se pegando. Houve um contato. O Harvick diminuiu um pouco. O Dillon acabou engavetando nele. E o Crafton veio e deu o golpe de misericórdia. E aí o Chase Elliott não tinha para onde ir e acabou se envolvendo também. Depois foi toda aquela fanfarronice que nós pudemos acompanhar, né? Com o Harvick dando toque em Dillon tentando fazer o Harvick rodar. Então, já para facilitar, eu já queria saber como vocês viram esse acidente aí, e depois nós vamos comentar tudo o que aconteceu depois, entrevista do Harvick, reação do Dillon, reação do Childress e tudo isso. Ó, pra mim foi o seguinte, o Tadino colocou por dentro, né? E o do Kevin Harvick, ou o Kevin Harvick não quis dar o espaço, e tipo, e o Dillon insistiu um pouco, né, no. O Dillon insistiu um pouco no. Naquele toque ali. Só que é aquele famoso assim, ó, quando um não quer, dois não beija. Só que o Harvick, ele não. Ele não. Tipo, ele deveria ter cedido um espaço ali, né? Ele deveria ter aberto espaço. Pra quê? Ele escorrega um pouco, cai na outra curva, lá na descida, né? Na outra freada lá, ele tenta dar o X no Tajiro, mas ele não tava muito afim de fazer isso não. Ele ficou lá dentro, insistiu em ficar lá dentro. Aí chegou o Matt Crafton, né, sem freio. Chegou o Matt Crafton e deu um golpe de misericórdia. Acabou empurrando o Tajiro, que o Tajiro empurrou o Kevin Harvick. Se for analisar tudo assim pra mim, né, pra mim, analisando tudo, acaba até que sendo acidente de corrida, porque foi uma reação em cadeia, né. Ficou o Dillon e Harvick brigando por espaço, Dillon e Harvick brigando por espaço, uma freada que é muito forte. O Magic Creton chegou e deu um golpe de misericórdia em todo mundo, aí acabou rodando e virou aquele salseiro todo. Aí ainda rolou até, né, depois o Harvick que bateu no Tajiro e começou toda a reação em cadeia começou, né. Mas eu penso que era um acidente que daria para ser evitado. Só que parece que Marshville foi o final de semana que o Harvick escolheu para, assim, para falar que não está satisfeito com a RCR. Foi final de semana que foi a gota d'água para ele, esse assunto dele com a RCR, né? E começou já no sábado à tarde, já, foi quando ele brigou com o Tadinho. Essa é a minha opinião. Hélio, pode falar a sua, Hélio. Como você falou, bem falou, Léo, é Martins vivo, short, Drake, isso aí, é contrato toda hora, né? E, não se falou, você foi perfeito, né? Quando dois não querem, quando um não quer, dois não batem, né? É, sobre a ação aí, você pra mim zerou, já explicou tudo que tinha que ser explicado, mas sobre o contexto, assim, a situação, eu acho o seguinte, desde quando o Kevin Harvick falou que não iria ficar na equipe, né? E a gente lembrando, quando o próprio, eu lembro da prova em Martins, viu? Quando o Ty Dillon estreou, no início do ano passado, eu acho, que o Harvick ganhou a corrida e o Ty Dillon em segundo ali só, como posso dizer assim, só acompanhando ele, né? E tinha toda aquela que o Harvick seria uma espécie de tutor dos meninos, né? Tinha tudo aquilo, eu só fiquei pensando, eu quero ver a hora que começar a doer no calo do Harvick, que os meninos começarem a incomodá-lo. E desde quando o Harvick falou que ia sair da equipe, né? Acertou com o Tony Stewart, até de uma maneira que pegou muita gente de surpresa, né? Tava na cara, aquele negócio, tipo, ninguém, que todo mundo, só o clima você já sabe o que aconteceu, né? Você sabe que o clima ali não tá, que alguém tem satisfeito, né? Só que ninguém chega e esprana, né, o que tá acontecendo, né? Só fica nos sorrisinhos, né? Eu não me surpreendi de maneira alguma com o que aconteceu. E eu acho engraçado, porque o Ty Dillon mesmo, na própria Arca, ele era um piloto muito agressivo, né? E na própria Truck Series, você não vê esse Ty Dillon andando desse jeito, né? Até quando ele estreou no ano passado, eu achava que ele ia bater pra caramba, eu achava que ele ia arrumar confusão aqui e ali. E não, você via um piloto muito regular, muito na dele. O Ty Dillon, ele é muito mais prejudicado do que ele prejudica os outros, né? Você vai concordar comigo, Léo. E conhecendo bem o Harvick, conhecendo muito o Harvick, assim, pra mim ele foi coerente com a história dele. Quem conhece o Kevin Harvick, que sabe que na primeira, como você falou bem, que ele escolheu aquele momento pra vomitar tudo de ruim que ele tava sofrendo, né? Olhando na visão dele, assim, na visão dele, Kevin Harvick, né? Eu não me surpreendi. Já o Ty Dillon, depois de tomar o outro toque ele foi enfrentar o Harvick, pra mim, o Ty Dillon foi correto, porque ele é um piloto novo, ele tem que demonstrar o espaço dele ali, né? Tem que marcar o espaço dele. Senão ele, ele vai lá, tá o bump, acontece aquele incidente lá, né? O Harvick vai lá, roda ele e ele deixa passar, aí eu acho que ele ia ficar um pouco desmoralizado, né? Ainda mais depois do que ocorreu em Mosport no Canadá lá, que o Chase Elliott mandou ele pra longe, né? Agora, eu não sei, Léo, mas eu tenho uma impressão que se o Harvick, por exemplo, ir muito mal em Phoenix e no Texas, eu acho que até na última corrida, né, eu acho que ele nem ele termina a última corrida largando pela Stewart Haas Racing em Miami, como a gente já viu em outros casos, né, que ocorreram situações até não tão graves, né? Pilotos com contrato assinado com outro time, né? Por alguma situação ou outra, terminar o ano correndo por outra equipe. É, não, quem fez isso de uma vez foi o Casey Kane, mas a situação do Casey Kane era completamente diferente. Eu acredito, por o Kevin Harris estar lutando pelo título, por chance de título ainda, eu acredito que ele deva continuar na equipe sim, né? Deva cumprir o contrato com essas três últimas corridas dele, mas esse é um assunto que nós vamos falar lá na parte desse sprint show. E mas tem a conta do patrocinador também, né? Mas só mais uma coisa, Léo. Eu falo no sentido dele, por exemplo, bater no Texas e em Phoenix não ia a lugar nenhum, já chegar na última etapa sem lugar onde ir. Não acredito que isso vai acontecer. Eu não acredito. Até dele largar num carro da Stuart Haas até no fim da aula. Muito difícil. Até por cota de patrocinador, né? Os patrocinadores... ele tá ferrado. Tanto que a Bud e a JJ lá, a Jimmy Jones lá, vai com ele para Stuart Haas, mas assim, ele já se desculpou em relação ao que ele disse, tal, disse que desabafou no momento errado. Eu não acredito que vai acontecer isso, não. De chegar aí. Pedro e Léo, a questão da Kevin Harvick Inc., né, que era uma equipe, tudo bem, com apoio da Richard Childress, mas é uma equipe com uma estrutura de patrocínio muito, muito boa, na própria Truck Series, na Nationwide também, não era uma equipe que fazia feio, né? O que vocês acham? Eu não sei direito como ocorreu a situação. Se ele parou com a equipe só porque a Delana engravidou, ou se foi porque o Gildas era acionista e quis pegar a equipe. Vocês acham? Porque o Childress quis... Alguma coisa não, bem? O Childress quis cortar a asa dele, na verdade. O Harvick, a tendência dele era fazer igual o Tony Stewart fez. Era subir até a Sprint Cup. E aí eu acho que o Childress, prevendo isso, resolveu não, o Childress, a asinha dele. O que eu lembro que foi assim, ó, o Childress propôs a ele, assim, ele ser dono da equipe e, só deixa eu sintonizar direito, mais ou menos. Mas era assim, ó, a equipe era do Childress, mas o Harvick participava dos resultados, e é isso mesmo, aconteceu. Foi o que o Rich Shields propôs a ele, né? Que a equipe seria, ele ajudaria no desenvolvimento dos pilotos, mas os resultados também iria toda a parte pro Kevin Harvick. Seria assim, tipo, o Kevin Harvick teria equipe, mas seria assim, só na participação de resultado, ele ajudando todo mundo, entendeu? Seria como se fosse o manager, o Kevin Harvick. Leo. Mais ou menos para o pessoal aí, um exemplo que eu acho mais, dois exemplos, né? O próprio Brad Keselowski, o próprio Kyle Busch, que tem suas equipes na Truck, né? O Kyle até subindo para a Nationwide, mas parece que o negócio não vai evoluir muito, mas seria então uma operação diferente a do Brad e uma operação diferente a do Kyle, né? Igual, tipo, seria o que o Kyle Busch está fazendo hoje. Não, era assim, eu vou explicar. O Harvick tinha a equipe dele, igual o Kyle Busch tem a equipe dele. Certo? Separado. Não tinha nada a ver com a Gibbs, era outro shopping, era tudo diferente. Ele era dono do negócio dele. Aí, né, no final de 2011, o Richard Childress falou, não, eu vou assumir as operações, e tanto que encerrou a... vendeu parte até do shopping para Ed Sharp Racing lá, entendeu? Não teve negócio de, vem aqui, não vai ajeitar, não. Foi, cancelou as operações. E aí, como parte do negócio, a Delana ficou para inscrever um carro na Nationwide, se eu não estou enganado. Isso mesmo. E às vezes uma Truck. Mas assim, o time do era totalmente à parte, entendeu? É igual o Kyle Busch hoje. Portanto, o time do Kyle Busch está indo para o inferno agora e o Adiel Gibbs não vai acudir, entendeu? Não tem nada a ver um negócio com o outro. Por que o Richard Childress fez isso? O Richard Childress fez isso com medo do Kevin Harvick fazer igual o Tony Stewart fez. Criar um time na Cup, arrumar algum entreveiro, alguma coisa assim. E aí não adiantou nada, porque agora eles já arrumaram a confusão da porra. Só para mim falar sobre o... Eu não falei isso, não dei minha opinião sobre o incidente. Só falei o que eu vi do acidente. Primeiro que eu achei uma atitude muito ruim do Harvick. O time que ele deve praticamente tudo que aconteceu com ele no esporte... Entendeu? E e usar esse argumento aí de que isso é porque os meninos são netos e tal. São puta talentosos os meninos, são fora de série. Os dois são pilotaços mesmo. É, o Harvick sempre consegue vitórias, às vezes briga pelo título, mas nunca também foi tudo isso. É, e não acho que não se limita ao fato dos meninos estarem chegando para ele estar saindo. Talvez ele tenha muito ciúme do tratamento, talvez, que os meninos tenham dentro da equipe, coisa que, como ele foi tratado quando ele subiu lá em 2001. Lá. Então, assim, achei muito inoportuno usar, e até, vamos dizer assim, que até meio uma atitude de um cara meio sem caráter falar isso aí no final do contrato e expor isso dessa maneira. Como o Léo tinha citado, foi um incidente de corrida, de marketing mesmo. E eu acho que o que mais ofendeu o Harvick, na verdade, foi depois o Ty Dillon tentar revidar o revide que ele deu, entendeu? E aí eu acho que aí é onde ele perdeu a cabeça e acabou falando besteira. Okay. É, como o Hélio disse também, acho que o Ty tá certo. Tem que ir para cima, tem que tentar. E, inclusive, eu li um comentário aqui no Twitter, tô tentando só lembrar para me dar o crédito, mas se eu não tô enganado, foi do Jim Utter. Que escreve sobre NASCAR. Acho que ele é da ESPN, se não estou enganado. Ele comentou que o Childress, ele estava no rádio da equipe, e o Childress incentivou o Dillon a ir lá e revidar, entendeu? E aí depois o Harvick fez aquelas atitudes, e até eu gosto muito do Harvick, como piloto, até como personalidade, mas assim, quando o cara erra, a gente tem que falar, né? Depois é aquela atitude babaca de parar no pit stop da equipe e provocar os mecânicos aí para completar a entrevista. Então achei assim, o Harvick errou, até comentei já que ele pediu desculpas e tal, mas que totalmente se mostra às vezes descontrolados, igual como ele faz com alguns assim, incidentes, igual como ele teve com o Kyle Busch, já se eu não estou enganado, foi em Darlington aquele ano lá, que ele foi dar um soco no Kyle Busch lá dentro do carro. Que até gostei, mas né, isso aí não vem ao caso, né? Então, mas... assim, não aprovei o comportamento do Harvick em relação ao time, que ele deve muito, entendeu? Mas por isso. Se fosse com outro cara, talvez até ia falar, ah, beleza, mas... O problema é que foi interno ali demais, né, cara? Os caras que chegaram a ser sócios e tal, é complicado. São 13 anos o Kevin Harvick na SR. Isso na Sprint São Cup, mais, né? São 17 anos. Né? Não, na Sprint Cup. São 13 anos. Fora a base. Fora a base. O Harvick fez as primeiras corridas da Truck Series, né? Nos truques, lá, aquele quadradão, lá, caixa de sapato. Exatamente. O Léo vai concordar comigo, cara. Você também, Pedro. Isso aí, resumindo, cara. Não sei se o pessoal tem galinheiro em casa, né? A avó que mora no interior, assim, que... Tá ligado aquele carro velho lá, já tem uns 5, 6 anos assim, né? Era o dominou o galinheiro um tempão. Aí o franguinho que ele cuidava, né? Vai crescendo, vai criando asa, a crista vai crescendo. Aí é aquele igual do carro velho, vê o galinho novo ali, viu que perdeu o território. Na primeira oportunidade ele vai tentar, pelo menos, salvar alguma coisa, né? Como eu falei, Pedro, eu não. Pra mim foi coerente, cara, com o histórico do Kevin Harvick, né? Se a gente. Outro exemplo, eu segui nessa linha aí, é quando você tem um touro velho no meio de uma vacada, e você põe um touro novo, o touro velho só faz arrumar confusão e ainda acaba apanhando do touro novo. Foi mais ou menos o que aconteceu lá na Richard Childress dessa vez. Né? Agora, vamos concordar uma coisa. Eu sei que, Pedro, você gosta do Ty, o Léo. Acho que vai concordar comigo também. Uma, foi feio o Ty Dillon correndo atrás do Harvick tentando rodar ele e não conseguindo, cara. Nossa, mas eu acho que... Não, eu não achei que foi tão feio. Eu acho que ele não quis... Eu acho que ele quis mais intimidar e provocar do que tentar rodar mesmo. Porque se fosse pra tentar rodar com força mesmo, ele tinha andado de lado. Em um momento ele foi do lado da caminhonete, ele foi só atrás. Entendeu? Mas eu acho que ele... Foi o que eu vi, isso. Mas foi engraçado, foi bem engraçado. E outro detalhe, cara, parece que o Dianetti lá escreve esse truck 14 só pra arrumar confusão. E o Moisport colocou o papis nesse truck aí, todo mundo sabe o que aconteceu. Agora coloca o Harvey, que deu no que deu. Eu tenho até medo o que ele vai pôr no ano que vem nesse truck. É, mas é uma truck boa, né, inclusive. E é uma forma de chamar atenção, né, cara? Bem bacana mesmo. Inclusive, essa truck, o Miguel Paludo, já até saiu já o release dele já, vai correr no Texas com o patrocínio que tava nessa truck e que é um patrocinador que às vezes patrocina o Ron Hornady. Então é pior, eu tava vendo esse. Peguei a pintura me veio familiar. Só que mais um detalhe, a atuação do Harvick, tudo bem, o Cup Driver, né? Ele saiu lá de trás, foi subindo. Só mostra como esse time consegue arrumar equipamentos ótimos, porque o Austin Dillon, quando correu no truck do. Foi no Kentucky, se não me engano, quando ele correu no truck do Newberry, ele andou a corrida inteira ali no top 10. Não lembro a posição dele, mas. A truck do Hornady evoluiu nessas últimas corridas. Eu acho que eles estão aprendendo. Eu acho que é um truck até, eu não sei, o Paludo, não sei se ele vai continuar deve continuar na Turner, mas por acaso se ele fosse para um outro time assim, não seria ruim não essa equipe do Gianetti, porque é uma equipe que tem dinheiro e tá investindo cada vez mais. O problema é que o Ron Hornady, como a gente sabe, né, é um piloto muito veterano, só que ele tá com muito azar. Em Las Vegas ele fez uma prova espetacular, acabou batendo. Não, ele não bateu, ele perdeu a corrida no final. Né? Agora, e no último fim de semana também andando muito forte, só que parece que ele, como você falou, parece que ele tem um para-raio ali. E o Newberry é um piloto novo. Eu não falo que o Newberry é um piloto comprovadamente ruim, porque outros pilotos que entraram na Truck Series também, muito jovens assim, sem fazer uma base direito, né, uma KN, uma Arca, Fusseaston assim, tiveram início muito acidentado, como o Newberry tá tendo, né? O Newberry é um piloto muito jovem ainda, né? Aí fica complicado você com um veterano azarado e um jovem piloto que toda corrida se envolve em problemas. Eu acho que o melhor exemplo, né? Eu não tô falando do... Não tô comparando, mas o próprio Brad Keselowski, quando estreou na Truck Series, ele era um para-raio de acidente também, né? Tanto que ele falhou duas ou três equipes. Eu não lembro direito da história, né? Mas é só um exemplo, né, cara? Que um ano ruim, dois anos ruins, não condena a carreira de um piloto. Vejamos o próprio John Stallen, que era massacrado por muitos, e agora tá tendo um ano, teve um ano muito bom. Eu acho que no ano que vem o Stallone, se continuar na própria Red Horse, vai vir muito bem. O próprio Herman Quiroga, né? As primeiras corridas do Quiroga eram um horror. Agora, cada vez mais sólido, é outro piloto que vem para ganhar corridas no ano que vem. Eu até perdi o fio da meada aqui, mas eu concordo que o Quiroga tem chance. E sim, que o time do Denet deve evoluir bastante. Sem sombra de dúvidas. Pode ser uma caminhonete a mais para entrar na briga. É só a gente olhar o que o Hornady tem feito nela já e o que ela tem andado quando ela põe esses pilotos pistoleiros aí na 14 ou na 24, qual foi o caso do quando o Newberry tá com problemas lá e o Dino assumiu. Bom, quer puxar campeonato já? Mais algum destaque da prova? Só isso mesmo, Pedro. Leozão? Só Pedro, isso, né? Tem... Peraí, Pedro, só um detalhezinho aqui que eu esqueci de falar nos destaques. Foi a segunda vitória de um carro da KB, de um truck da KBM com um piloto que não é Cup Driver. A outra foi com o próprio Brian Scott no ano passado, né? Em Phoenix. Lembrando que esse truck também quase venceu no Kansas com o Joe Coulter, que também só fez aquela corrida boa, aquela corrida e pouco, né? Que ele vinha com o Brock para talvez vencer provas que ele falhou na última relargada, mas também foi só isso que o Joe Coulter fez esse ano, porque... Falando nisso, que é a 12ª, até que ele não terminou tão mal, rapaz, eu nem lembro de ter visto ele na corrida, mas tá bom. Vamos lá, então, campeonato de pilotos, quem lidera o campeonato de pilotos? Matt Crafton, né, o campeão. Novidade. Campeão, já ganhou. Nem quando ele bate, ele se fode, os caras conseguem recuperar. Eu fico indignado com Sabe isso. Sabe qual que é o problema, cara? Por exemplo, os últimos corridas foi o maior exemplo. Ele foi lá, conseguiu o top 10, né? O James Buescher bateu, né? É assim, quando o segundo colocado tem problemas, o terceiro vai bem, né? E o Crafton sempre no top 10 ali. Quando o terceiro, por exemplo, vai bem e o segundo vai mal, o terceiro tipo, chega na frente do Crafton, né? Aí chega no outro fim de semana, o cara que foi bem, que era o terceiro, que subiu pra segundo, vai mal pra caramba. Aí o que tava em terceiro, que era o segundo, sobe. E o Crafton sempre naquela regularidade. Agora foi pra 51 pontos. Vocês acham que... Qual a chance e porcentagem do campeonato definir em Phoenix? Não tem como ele ser campeão nesse fim de semana, né? Só se ele ganhar, liderar mais votos e outros baterem. Não tem não, né? Não dá, porque são três provas ainda, né? Texas, ele pode sair de Phoenix campeão. O que deve acontecer dele sair em Phoenix campeão? Porque são 48 pontos disputados, né? Aí só se ele der uma zebra no meio da semana, pegar uma gripe, uma AIDS, alguma coisa assim. Agora, Pedro, pagar, 86, 87 pontos que ele teria que abrir no Texas pra... Não dá, é impossível. Difícil. É, porque senão ele teria que abrir do Buescher ou do Ty, daí eles estão bem perto mesmo. Do Jeb não dá também. Então, muito difícil. É, ele vai ser campeão em Phoenix, certeza. E ele pode se explodir lá. Acho que ele vai ser campeão se ele morrer. Eu acho que ninguém sabe vai conseguir. Sabe o que é o pior, cara? Eu acho que se ele... A pior pontuação que ele pode conseguir largando em último é... Vamos ver aqui, 36, uns 9 pontos, né? 8 ou 9 pontos. A pior pontuação que ele pode conseguir. Vamos lá, se ele largar... Só largar. Ele vai ter 27 pontos, né? Largando... 8 pontos. 8 pontos. 8 pontos. É. 24 pontos. Aí ele tem 51, 24, isso, 71. Isso, não, 70... se agora 34 truques inscritas, ele já faz 10 pontos. Não tem como não. Eu acho que se ele só fazer Start and Park daqui até o fim do ano, ele ia... Se ele fazer Start and Park lá, aí vão tirar a 30, né? Não tem jeito não. Não, já é campeão. Isso aí já... Pode pôr no... Já... Esse aí a estante já tá polidinha lá e tal. O gaiteiro já tá contratado pra tocar na festa, mano. Isso aí já abraçou. Como nosso amigo americano, o Taylor 64, né, fala, né? Toda prova que termina assim, né? Ele fala assim, no episódio de hoje do título de Matt Crafton, né? Já tá no bolso. Então vamos lá. Então a gente tava falando lá, o Crafton lidera. São 51 pontos de vantagem para o Buescher. Alguém lembra quantos pontos que era na última corrida? Se alguém tiver essa informação aí, caiu muito pouco, cara. É, vamos lá. Na Talladega, ele saiu de Talladega... 57 pontos. Com 57 pontos. Então caiu só 6 pontos. É, aí o Buescher vem 51, o Ty Dillon 61 atrás, o Burton 68. O Sauer, com a evolução que ele teve nessas últimas corridas, vem em quinto agora, 82 pontos atrás. O Blaney é o sexto com 92 e o Paludo é o sétimo também, 92 pontos. O Miguel perdeu duas posições, né? O Blaney tem vitória e, além de ter sido ultrapassado pelo Sauer, ele, no critério de desempate, ele perde para o Blaney. O Darrell Wallace Jr. subiu uma posição com a vitória e agora ele tem 93 de desvantagem, está coladinho no Paludo. Dado curioso aqui, ó, do top team... Não venceram ainda Miguel Paludo e Brandon Gogan. São dois caras que tem que buscar a vitória aí até o final da temporada. São três corridas. Paludo anda bem no Texas. O Gogan anda bem em Phoenix, anda bem no Texas também. Anda bem em Miami, anda bem em qualquer lugar. É, aí o Peters, o décimo, perdeu duas posições também. Com um incidente lá na prova, lá no começo da prova. É, vem 115 pontos atrás do nosso amigo Matt Crafton. Aí o Ron Hornaday agora é 11º, o Dakota Armstrong é 12º, o John Mastalen 13º, o Joey Coulter com a truque da KBM, meu amigos, com a truque bruta, é apenas o 14º na frente do Herman Quiroga, que é o 15º. Aí daí pra baixo aí a turma da farofa. Pedro, com os 3, 4 anos de Truck Series ainda, né, cara? Ele foi... Bicho, eu não sei o que aconteceu não, bicho, eu vou falar pra você a verdade. Ó, o Chase Elliott com 8 largadas, ele é 23º no campeonato. Curioso. E também tem uma grande briga, cara. O nosso grande Norrie Benning, ele tá... É, vamos ver aqui, 6 pontos atrás do Brian Silas. Ele pode terminar no top 20 do final do ano. É que você não participou da semana passada, mas o grande momento em destaque foi o do nosso comentário da Truck lá, foi a sacudida de mão do Norm Benning na hora que o Paludo empurrou ele. E depois o Paludo deu uma declaração curiosa lá, o pessoal da Fox, falando que o interesse dele era levar o Norm Benning à frente mesmo. Se ele conseguisse empurrar o Norm Benning para frente, ele queria chamar a atenção colocando o Norm Benning lá na frente, lá da prova. O Benning deve ter trancado, porque eu acho que ele deve ter o quê? Uns 3, 4 trucks só, né? Se ele destruir aquela lá... Isso. E o motor, você acha que ia aguentar? Não ia aguentar, velho. Tá louco. Então, belo destaque também. Você vê, o Norm Benning hoje, ele fez 18 largadas. Ele tá perto até, consideravelmente, assim, do próximo ali, do Brennan Bear ali. Um ponto está 60 pontos atrás, mas... Eu acho até perto pelo número de largadas que ele fez. É, perto do Silas. É bom, aí Jennifer Jacob, nem fundo de pelotão, não. O negócio do Ben é que ele termina as provas. Ele não importa quantas voltas atrás, o negócio dele é terminar. E fora o show que ele deu em Eldora lá, mostrando não, que ele conhece. Os caras falam do Ben, mas eu acho que depois que eles veem aquele vídeo que ele fez ali naquele final ali, ainda. Não, o mais sensacional, até vou fazer uma camisa com aquela foda dele mandando o Greenfield. Aquilo ali pra mim simboliza o que é a NASCAR na raiz. Ele é piloto de verdade, isso aí mesmo, né? Na raiz mesmo, na essência do piloto de NASCAR, tá no Norm Benning. E é como os caras fazem, antigamente faziam, né? Era o negócio, era pegar um carro final de semana, ir lá pra pista, correr, ganhar uns dólares e beleza. E a felicidade era essa aí. Então o Benny é um cara feliz, eu tenho certeza disso aí. É, bom, o campeonato é isso aí, moçada. Vocês querem comentar alguma coisa ou bater o martelo já? Em Phoenix nós temos a decisão do Crafton levantando o caneco pela primeira vez. Phoenix acaba tudo. Sem mais, né? Quem mais venceu na temporada foi o Sauber com 3, com exceção do Kyle Busch, que venceu uma pancada lá pra trás. Lá, deixa eu ver aqui. Kyle Busch venceu. Seu bilhões. Nem tem aqui, Caio. Deixa eu olhar. Caio venceu 4. Caio venceu 4. Só 4. Então, beleza. É isso aí. Matt Crafton. Só mais um detalhe aqui, pessoal. Faz o segundo título da Thor no ano. Eles ganharam a ARC e vão ganhar a Truck Series. Venceram com o Frank Kimmel lá. Décimo título dele na ARC, né? Isso mesmo. Positivo, então. Então, beleza, moçada. Então, vamos encerrar esse bloco aí. A gente vem para falar da movimentada prova da Sprint Cup. Vitória surpreendente do vovozinho Jeff Gordon. Que eu tinha mandado pescar faz um tempo atrás, mas agora não dá para mandar pescar mais. Então, vamos lá. Então, a gente volta para falar sobre a etapa de Martinsville da Sprint Cup no próximo dia. Catching wall up on the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We've missed her in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, we were